segura a concorrência, porque agora chegamos para massacrar tudo. Avassaleiro Ostentação. Avassaleiro Ostentação. Avassaleiro Ostentação. De São Pedro de Água Branca, Maranhão. Agora é alta voltagem. O que era bom ficou ainda melhor com T50 Alta Voltagem. Empurrando. 8 alto-falantes Ultravox 3K e 20 baterias de 60 amperes. Se segurem, seus comédias. CD Saveiro Ostentação. Agora, Alta Vantagem 2016. Mixagens. Vai, Virgin Douglas Ter. Douglas Ter. Agora, copia, seu mané. Saveiro Ostentação. Douglas Ted. Sabeiro ostentação. Sabes tu, te digo yo malalala. Sabes tu, yo lo sé yo malalala. Sabes tu, te digo yo malalala. Sabes tu, yo lo sé yo malalala. Mixagens. Vai, Betty Douglas Ten. Ostentação. Ostentação. Ostentação. Betty Douglas Tell. Never felt like this before.

Cordeiro Ostentação. Ostentação. I've set my body on a mission. I left my brain where it's belonging. Cause I won't need it where I'm going. Edge Douglas Tech. Douglas Tech. My head's a turning. We're so beautiful, it's hurting. Bring on bananas in the bubbly. Cause we are ready to get ugly. Ostentação. Douglas Telly. Agora, Alta Voltagem, de São Pedro de Água Branca, Maranhão. Agora é Alta Voltagem. O que era bom, ficou ainda melhor. Douglas Telly. Thank you. parceiro ostentação. Agora, copia seu mané. Now we're so for you. E agora chegamos para massacrar tudo. Nova Saveiro Ostentação. Nova Saveiro Ostentação 2016. The road escapes and lies. Hot sun and clear blue skies. The waves are crashing by. And when she passed me by and gave a wink and smile, and I was on cloud nine. Love the way you move your hips and lick your lips. The way you dip, you got me up so high. You got that body with them girls like a Bugatti. I just wanna try it, oh. And girl, you know, round and round your love, it winds me up like a hula hula hoop, hula hula hoop, oh. Round and round your love, it winds me up like a hula hula hoop, hula hula hoop, oh. Round and round your love, it winds me up like a hula hula hoop, hula hula hoop, oh. Douglas Terry. Hula hula hoop, hula hula hoop, oh. Round and round your love, it winds me up like a hula hula hoop, hula hula hoop, oh. CD. Saveiro Ostentation. 2016. Agent Douglas Dead. Shiver with the look you gave. Don't you hear that rhythm? Can you show me how we can escape? I was biting my tongue, I was trying to hide. I'll be revived. It's shaking the sky, and follow me lightning. I'll recover if you keep me alive. I'm sorry. too high. I'll forget what I've done. I'll be redefined. It's shaking the sky, and I'm following me lightning. I'll recover if you don't keep me alive. Don't leave me behind. Can you see me? I'm shining. It's you that I've been waiting to find. I wanna be the one you steal. I wanna be the one you shield. I wanna be the one that your love, that your love can heal. I wanna be the one you steal. I wanna be the one you shield. I wanna be the one that your love, that your love. Saveiro Ostentação. Agora, alta voltagem 2016. Agora, alta montagem de São Pedro de Água Branca, Maranhão. O que era bom ficou ainda melhor. Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe at times when I should know. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I wish I know. I can fly, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Com D50 alta voltagem, empurrando 8 alto-falantes Ultravox 3K e 20 baterias de 60 amperes. Se segurem, seus colegas. Today I got a million, tomorrow I don't. Mixagens, vai BJ Douglas Ten. Stop claiming what you own. You think you got the show. We're all playing the same game, waiting on a loan. We're unknown, unknown, special and a clone. Hate will make you conscious. Love will make you flow. Make me feel the warmth. Make me feel the cold. It's written in our stories, written on the walls. This is our call. We rise and we fall. Dancing in the moonlight. Don't we have it all? Se segura, concorrência.

volante do Jaguar. Tira a catraca, de fuma disco, enrola o cabo de uma bandite. Já tá o paco de ser embolado na mesa que a bandida não resiste. Tira a postagem, gira comentário. Tira a postagem, gira comentário. Olha pra todos os recalcados. Olha pra aquelas vizinhas fofoqueiras. Pra quem desacreditava de nós. E fala. Pode estar suave final de semana. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Vai, um brinde pro Zé Calcado. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Vai, um brinde pro Zé Calcado. Nova Saveiro Ostentação. CD Saveiro Ostentação 2016. Mixagens vai Bud Douglas Tell. Ostentação. Que é um moleque sem vergonha, agarra na cintura dela. É sex, sex, sex. Sex, sex com as piranhas. Sex, sex, sex. Sex, sex com as piranhas. Ela gosta de peru, ela gosta de maconha. Sex, sex, sex. Sex, sex com as as piranha, sex, sex, sex. Sex, sex com as piranha. Elas acabam comigo, elas acabam comigo. O Puffy tá fazendo a ronda, elas sarra no bico. É pau, água e trilha do mototóxi. É pau, água e trilha do mototóxi. O Puffy tava malzão, louco de balão. Acionou uma novinha pra dar um pente de leve. No pele na pele, no pele na pele, no pele na pele. Nós senta bota camisinha, só que as piranha pente. No pele na pele, no pele na pele, no pele na pele. Nós senta bota camisinha, só que as piranha pente. Pra mamãe é puff, pra as piranha rei delas. Pra mamãe foi kit elite, pra as piranha rei delas. Que catuca, nós que soca, que fode a vida delas. Nós que as porra louca, Austrália cheia de pepeca. Marrento bem cheiroso, gostosinho pra elas. E aí, porra, é o trem bala, o terrível, vive a cor. O puff é o trem louco e a gestão é inteligente. Na funk de elite, o puff que tá de frente. Tem Z mil pra marolar, só de rolé com as gatas conhecidos na cidade. Como os donos da área, tudo monitorado. Olha o puff tá falando, quando dá 15 pras 5, o DJ puff tá tocando. Hoje é dia de baile, tudo que eu sempre quis. Vem piranha de vários fluxos, vazio puff feliz. Umas faz faculdade, outras faz supletivo. Mas o que ela gosta mesmo é de correr perigo. Oi, se tá dois, tá calmo. Se tá calmo, tá lindo. Pode vir da onde for, só pra dar pros amigos. Ela vem do parque, vem do vermelhão, vem da zona sul. Se envolver com os irmãos, vem da região serrana, até da região do lago. Tropa do DJ Puff tá com piranha pra caralho. A tropa do menor tá com piranha pra caralho. Aí o Puff chega do baile cansado, e as mina tá perturbando, mas é de madrugada, né? Oi, tem uma mina que é chata, mas de madrugada chora. Tem uma mina que é chata, mas de madrugada chora. Não tem ninguém pra eu comer, vou tacar nessa idiota. Não tem ninguém pra eu comer, vou tacar nessa idiota. Não tem ninguém pra eu comer, vou tacar nessa idiota. Não tem ninguém pra eu comer, vou tacar nessa idiota. Toda mulher gosta de putaria, se ela não faz, ela imagina. Eu por baixo, tu por cima, tu sentando na minha pica. Toda mulher gosta de putaria, se ela não faz, ela imagina. Eu por baixo, tu por cima, tu sentando na minha pica. Eu vou tacar o veneno, eu vou jogar tudo dentro. Quando a piranha for ver, a barriga tá crescendo. Eu vou tacar o veneno, eu vou jogar tudo dentro. Quando a piranha for ver, a barriga tá crescendo. Page Douglas Ted. Sabeiro Ostentação 2016. Vai! Pitbull! Olha pra ela! Batalha menina! Vai! Que desce, que sobe, que quica, que rebola e fica. Que desce, que sobe, que quica, que rebola e fica. Aqui tá gostoso, aqui tá legal. Lady Douglas Terry. Douglas Terry. Vai! Que desce, que sobe. Que rebola e fica. Que desce, que sobe. Que quica, que rebola e fica. O momento é esse aqui. Eu não vou fugir agora. Tento Que desce, que sobe. Que quica, que rebola e fica. Que desce, que sobe. Que quica, que rebola e fica. Aqui tá gostoso. Aqui tá legal. Que desce, que sobe. Que quica, que rebola e fica. Cuti-cuti. Que sobe, que quica, que rebola e fica. Que desce, que sobe, que